do qual o nono zero com primeira curva direita na saída da El, Leda, Irume. Corresponde 5037, controle 1208. Autorizado nível 360, decola da pista 10 com curva direita, saída da El Leda Irume, transponder 535032, e controle 120.8, o gol 1961. 1961, transponder 5037. 5037, gol 1961. 1961, protegimento correto, aponta contra o que estiver aqui atrás. Reportarei. Salvador, bom dia, gol 9275. Gol 9275 no pátio 3. Informação está frente da informação Gol. Voando de voo para São Paulo, Congonhas. Gol 9275, autorizado Congonhas, São Paulo, nível 400. Decola da 10 com primeira curva direita na saída da El, Lisa Motivo. O peso 1-0 é a primeira da via, faz conforme mostra. Transponde 5044, controle 1-2-0-2-1. Dado São Paulo, Congonhas, nível de voo 400, decola da 1-0, curva direita, na saída da El, Leda Motion. Transponde, segue pela aerovia, pesulo 10. Transponde 5044, voo controle 1-2-0-2-8, voo 927. Gol 9275, está bem correto, Salvador, bom dia, boa noite, 65. Quem tira gol, está levando 260 ou 160? 865, ação e identificação. Foi de Alagoinhas, de certa chegada boa, desfazia para o 060. Sendo o dia bom, na Foi de Alagoinhas até o 060. Boa noite, 65. 0201, desce para 2000 pés, autorizado a aproximação final da pista 10, reporte no VAR. 2000 pés autorizado, reporte no localizador. 9201. Salvador, é o gol 1961 para o pushback de acionamento. Gol 1961 para o pushback de acionamento. Romeu Alfa sem identificação, ele fazia chegada a ponto para o nível de voo 080. Chegada a ponto, 25, dança uma tem 3.010. É 25, descer para 3.000. Décima tem 4.010, ajuste no 0.06. 4.000 no 0.06, 865. Localizador 1-0-9-2-1-9. 9-2-1-1, complete a aproximação final, chame-se hoje, 1-8-1-9-5. 1295, obrigado, senhor. Bom dia, vamos falar. Meu chamado é 625, desce 2100, autorizado a aproximação final. Reporte no localizador. Vai descer para 2000, reportar no localizador. 6225. Grau 079. Eu falei, 12 no 0, chamado 2, segundo ano. POB de 173, autonomia de 3 horas e 40, até na Campinas. Uno 961, taxi autorizando, taxi de espera na pista na 0, parte 1 na Índia, ponto de espera 2, 1, 1, 8, destino 95, tenho na 1, 0, na 6. Cabeceira pista 10, pátio Índia 1, e a torre em 10895 quando lá, com 1961. Localizador 6225. 6225, complete a aproximação final, chame torre 18, pessoal 95. Bom, 1985 a torre, obrigado. A pista 101961. Torre Oceanair 6225, bom dia, está interceptado no ILS. Oceanair 6225, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Vai continuar, aguarda a pista livre 6225. Pode com a Duna, está presente, 865? Foi Duna, reposto estabilizado, 865. Duna, estabilizado, 865. Então, Alfa, deve se manter em 4.000 pés, ajuste no 0 na meia. 4.000, ótimo para você. 211, solo 26, direita, chamação em 1211. Direita, posso falar que 211, obrigado, Matheus. Lá no táxi, gol 9275, alterno Galeão, 4 horas e 10, 2 a bordo. Está autorizado então, gol 961, vai iniciar, está 1 a 0. 371 Índia, ponto de temperatura 118, decimal 95, ajuste de altímetro na 0 na meia. Pate 3, Pate 1 no Índia, Pantera 1, 1 no 8, 10, 9, 5, 9, 2, 7, 5, 3. Solo Salvador, muito bom dia. 0921, livrou, Foxtrot, mantém alfa. 0921, bom dia. Alfa, chame antes da Taxi Juliette. Alfa, chame antes da Juliette, 921. Livre pouso 90, vento 30 graus, 09. Pouso, Meia 1 decolada 27, controle 1, 20, 08, bom voo. 7, agora controle 08, bom dia, tá bom. Voador, bom dia, 9275, no ponto de espera, avisar o estado da curva. Bruno 961, no contato radar na decolagem, sobe manter o 360, fora de lida, vigilância. Pode manter o 360, fora de lida, em vigilância, igual no 961. Após o tráfego, a Lima tem o 927. Casa 9211, F Juliette para o portão 3. Juliette, portão 3. 9219. Direita 211, obrigado. Solo, bom dia, Chanel 6221. 6225. Eu chamei a 6225, passei a via Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, o portão 7. 6225, obrigado. 7. Salvador, muito bom dia, aqui é o Gol do Golf Romeo, peço autorização de reboque do Pátio 1 no remota 14 para Pátio 1 no posição 5. 865. 865, complete a aproximação final, chame tudo, número 8, decimal 95. 895, boa. Aguarda pro, pro início. Você está na remota 1 no 4? 10 para 2000, reporta na localizador. Oscar, o meu alvo. Não entendi. Eu estou na remota 114, confirma. 75, bom dia. 9275, contato radar na decolagem. Sobe para o nível de voo 400. Oi, proa de leda, desce de vigilância. Proa de leda, gol 9275, 400. Liga. Libera a velocidade abaixo do nível 100. Exato. Obrigado. Uno 961 chama Centro Recife, frequência 1251, alterna 133 do final do 25. 1251, 3325, gol 9961, pode ver. Positivo na escuta. Positivo na escuta. Ok, você está na remota 1 ou 4? Não, estou na remota 12. 12. O Golfo Romeu autorizado o pushback de acionamento. Chama quando for iniciar o táxi para o portão 62. Ok, iniciando para o portão 55. Ok, chama quando for iniciar o táxi. Inicia só o push. Ok. Fala, bom dia, boa noite, 65, livrando. Boa noite, 65, alto, girante, portão 4. Alfa, Juliette, 4. Gol 9275, chama Centro Recife. Frequência 951, alterna 13325. Ana 25, décima 1, 133, décima 25, Gol 9275, bom dia. Yep. Travar a passagem de identificação, consiga descer das vias, chegada a mão para o nível de voo 050. Para o 050 via, avançando da Capitão Washington, meu Alfa Livre Pouso na 021, no 30072. Livre Pouso, Oscar, on the wall. Confirma o pai? É BTA. Quente. É o que fica aqui da cabeceira da 15? Quente, acho que é o nosso. É. Então, meu Alfa Solo 40, livre à direita, chama Solo 121, décima 1. Está livrando agora à direita via Eco, chama Solo, poderia confirmar? Solo 211. 211, ok, passamos João. Tango Oscar, no meu alvo, bom dia. Siga via Taxway Mike, chame antes da Taxway Juliette. Tango Oscar, no meu alvo, a correção é Taxway Alpha, siga via Alpha. Oscar Romeu Alfa, mantém a posição da Juliette, está aguardando esse bang da Gol, ingressando o Gate 5. Até o final, autor Zebra Andrade, boa tarde. O Oscar da sessão, visualização melhor dessa taxa, assim que estiver livre, seus reportes para o progresso. Tango Alfa via Pationo, Lima, chamando a Lima novamente. Salvador, Golfe, Golfe e Romeu informando o término do negócio. Gente. Romeu Alfa, siga via pista, ingresso cabeceira 35, siga via pista até a taxiway Papá. Chama ele para a pista. Para a volta desse dia, dois justéis, ajuste no 0 no meia, autorizada a aproximação final da pista no 0. Para 2000, com 1016, autorizada a final de ano. Ingresso via Papá, você vai avistar o lugar da IBTA, saiu da frente. Só para informação, o hangar próximo à cabeceira 17 seria a Bata e o 4 que fica o hangar da ABEI. 0 da Valva, próxima duna já com a pista vista. Com a pista vista, complete a aproximação final, chame PUI 1895, Charlie Bravo Alfa. 1895, até daqui a pouco. Bom dia, Papa Romeu Charlie Bravo Alfa, Cachambo no ILS. Charlie Bravo Alfa, check trem livre pouso no 0, vento 1, 3, 0 graus, 0, 7, 2. Antes do pouso, reportará quando o trem baixar o trabalho. Charlie Bravo Alfa, baixa 2, travado. Gente, confirmando de pouso, o vento agora é 130 graus, 089. Pouso 130 com 08. Convulsão? Bravo Alfa, solo 00, livra à direita, chama solo em 1211, confirma o pátio. Eu fui na identificação, dessa via chegada bom, 4 no pé, ajuste no 0, no meia. Via bom, 4 mil no 0, no meia, se for do interesse, tem condições de um apelo. Prezado o apelo. Romeu Charlie, Bravo Alfa, Parque Civil Alfa, chame antes da Taxa Juliette. Charlie Bravo Alfa, ingresso via Juliette, Pátio 1, Lima, Mike, Quebec, chame na Quebec. Zona 53, Sierra Bravo, Golf Lima, autorizado via rota do plano UP9857 até Monstro, nível 360. Decolagem na pista 10, curva direita após saída da El Meda Irumi. Transponder 5062, controle 120.8. Autorizado Galeão, nível 360, via UP9857, até Moço. Decola Dono 0, curva direita, Dael Leda Irumi, 5062, transponder, controle 1208, TAN3153. Codejamento correto, TAN3153, chame pronto para o estacionamento no portão 10. Gabriel Valls, autorizado o cruzamento, estacionar 45 na Aerostar, frente ali. Bom dia. O 3597 está passando 10.2700, sem restrições. Para 2.000 com ajuste 06, câmbio. Ok, 2.000 sem restrições, 3597. Para o controle de Salvador, para ver o problema. Papá, papá, mais papá, papá, bom dia. Olá, bom dia. Se lima, acione a identificação. Agente, uso 240, 110. Câmbio, pela pista 0, curva direita. Saída da Eulia de Rumi, viata novembro 857. Controle Salvador, pera 1, 208. E o transponder 5065. Utilizando o galeão 390, da coluna 0, curva direita, da El Leda Irumi, para novembro 857, aerovia 120-8, controle 5065, transponder. Bom, o atendimento correto, um pronto pushback de tratamento. Vai chamar, 6-1. Salvador, o azul 9001, nível 190.